E o que que vem a seguir, Ash? A seguir vem o Poliwag. Poliwag. Com suas novas pernas crescidas e sem braços para manter o equilíbrio, Poliwag mal consegue andar e ficar em pé.